Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu falo Poirot. Ou Poirot, às vezes, depende muito do que eu tô. Quem não? Olá, eu sou a Rafa e eu tô junto com o Febrini. E pior que eu ainda falava pior, que eu falava Poirot. Poirot? O detetive Pomarola? Não sei se é isso não, mas eu falava assim. Olá, eu sou a Pamela e quando criança eu chamava de A Gatinha Triste. Gatinha triste. A gata triste, né? Nossa, aqui é a Kelly e brrr, disse Poirot. Era assim que eu li. Eu fui ler o livro e tem as partes que ele tá com frio, é tipo, ele faz tipo brrr, sei lá, aí eu lia brrr. Grande fisiculturista Poirot, né? Treinou muito com o Bambam já. Muito bem, senhoras e senhores, hoje eu tô aqui reunido no meio das meninas aqui, né? Tô de intruso aqui, simplesmente pra hostear o papo, porque a gente vai trocar uma ideia hoje sobre Agatha Christie, né? E esse programa faz parte de um projeto que tá rolando aí na podosfera, chamado O Podcast é Delas, que é para você colocar mais mulheres na podosfera e etc, para suprir essa carência de meninas que a gente tem. No ACC tem muita mulher, tem TPM aí, que é só mulher, mas tem muito podcast por aí que nunca nem pisou uma mulher, né, no podcast. Isso é muito ruim. E a gente tá entrando também de cabeça nesse projeto com um monte de outros podcasts que a gente vai deixar aí no post, vai falar nos e-mails e etc, né? Hoje a gente tem aqui como convidadas especiais a Rafa, que é lá do Conversa Nerd Geek e do Alias, né? Isso aí. Falando do assunto da mulherada. E a gente tem a Pamela também aqui presente, que é lá do TofuCast. Eu sou a Pamela, eu vim lá do TofuCast e agora eu tô com uma coluna lá no Laranja Radioativa, em que eu escrevo vários textos também. Olha, que maneiro, aí sim. Laranja Radioativa, vai estar tudo linkado aí na postagem certinho, conheçam lá o trabalho das meninas. E vamos trocar essa ideia aí sobre a gata tristinha, só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera. Wild e Branco. Oi, dale. O Wild tá com lag da Sally hoje, né? Vai ser maneiro. Tá foda. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa sobre a tríade, né, cara? A máfia chinesa e tal. Muito legal, a pesquisa é muito boa. A gente recebeu alguns e-mails do tema, mas hoje a gente não vai ler nada relacionado ao tema, porque a gente tem uma par de e-mails aí na caixa e a gente tem que dar um jeito de acabar com isso. Mas tá uma correria louca aqui, a gente vai ler tudo, relaxa. E Eduardo Filhote, lá do MachineCast, mandou um e-mail pra gente, cara, que quebrou todas as barreiras de e-mail da podosfera. Foi foda, cara. É, deixou muito textão aí com inveja, hein, velho? Gigantesco. Mano, mano, no WhatsApp, se eu colocasse a extensão do WhatsApp, ia dar o quê? Eu acho que não dava uns 5 metros de e-mail, velho. Caralho, velho. Teve três leia mais, né? Cara de e-mail, né? Aquele pergaminho que cai, assim, tá rolando, né? Eu coloquei lá no WhatsApp, né, pro pessoal ler e tal, e quando vem muita coisa, o WhatsApp escreve um botãozinho assim, leia mais, né? Pra você apertar e liberar tudo pra não ficar aquele flood, né? Tem três leia mais no e-mail do Eduardo. Leia mais, você clica, abre mais um monte. Depois você clica de novo, mano, é tipo o equivalente a uns 15 e-mails, tá ligado? A gente vai ler, Du, com calma, de programa em programa a gente vai lendo, fica tranquilo, obrigado pelo carinho. Eu vou ler o e-mail do Garcia, eita, eu falei errado. Deu uma desafinada. É o lag, gente, calma aí. É, Garcia, 35 anos, mexe em administração, que não sabe até hoje dividir com dois números na chave. Eu não sei, eu não faço ideia do que seja isso. São Paulo SP. Olá, ACC Casters. O sistema de ensino teria que preparar o aluno para o vestibular e só. E-mail é sobre o programa É escola arcaica, que eu não vou saber o número. É, foda-se. É, mesmo na vida programa, adulta, já tá ótimo, eu não lembro nada. É, pois é, bota no Google lá e acha. Mesmo na vida adulta, um contingente estuda para passar em concursos públicos. O projeto de vida da maioria das pessoas é pagar contas. Afinal, ser uma pessoa inteligente, culta, bem articulada e etc., não dão like. Mas por quê? Pagar a conta dá like? Não entendi isso do Garcia. Né? O projeto da galera é pagar a conta. Afinal, ser inteligente não dá like. Pagar a conta também não dá like, não. Nossa, como eu estou em dias aqui. 40 likes. Paguei vários boletos e recebi 30 likes. É. Like do banco, né? É, né? É, pois é. O banco adora. Like da Sabesp, né? Da Eletropaulo. A idade é mais fácil para a beleza e para a riqueza. Mas isso é assim desde sempre, em todos os lugares do mundo. O que percebo, os mais desenvolvidos, é a possibilidade de, caso você queira se tornar um estudioso sobre algo, o acesso a esse conhecimento é garantido pelo sistema. Aqui, o sistema é particularmente serviçante aos que querem mais conhecimento pelo prazer do saber. Dito isto, notem que o Telecurso 2000 continuou o mesmo até o detalhe é que o nome tem 20 mil. Eu não entendi o 20 mil aqui. Significa futuro. Ah, agora é, entendi. É, porque antes, né, era Telecurso 2000, episódio, né, e agora é Telecurso 20 mil. Mil, nossa. com a mesma vinheta dos anos 60, tá ligado? Pode aquele crer, mano. Aquele tipo Photoshop do artwork bizarro. É. Eu parecia o Terry Gilliam fazendo, né? Monty Python do caralho. Adorei esse episódio. Excelente discussão. Abraço. Calma aí, Wilson. Vai ter que ler de novo. Adorei esse episódio. Vai lá. É. Episódio. Excelente discussão. Calma aí, desculpa. Abraço e sucesso. Adorei esse episódio. Falhou de novo. Vai lá. Vai aí. Adorei esse episódio. De novo. Caralho, travou. Abraço. De novo, mano. De novo. Agora vai, agora calma vai. Aí, calma aí. Parece que eu tô no. Parece que eu tô com PT do. Parece que eu tô. De propaganda política, tá ligado? Aquele cara que erra, né? Aquele político que falou, porra! Um de bigode. Ai, ai. Vai lá, vai lá. Adorei esse episódio, excelente. Ele tentou falar rápido. Vai que eu conseguisse. Vai que eu conseguisse vencer. Ai, quase morri. Ai, caralho. Adorei esse episódio, adorei esse episódio. Caralho. Vai, vai, vai. Eu preciso mudar de internet, gente, velho. Vai tomar, eu tô puto agora. Adorei esse episódio. Excelente discussão. Abraço e sucesso. Aê! Aê! Eu acho que eu vou deixar caralho, na edição, véio, esses erros aí que ficou muito da hora. Ai, ai. Antes da gente ler o próximo, a gente vai deixar um recado pra vocês aqui, que é um podcast aí de cinema, séries, esse tipo de coisa, chamado X-Spoilers. É X-Spoilers. Podcast muito legal aí, também é um podcast recente e eu gosto muito de recomendar, como todos já sabem, quem escuta o ACC há mais tempo, ouçam lá o programa do pessoal, é muito maneiro. Eu ouvi um, achei bem legal, assim, eles falam de coisas super interessantes sobre o filme e tal. É um podcast de cinema, fala sobre séries também. Pô, hoje a gente vive, né, Netflix na veia, né, cara? Então, pra quem curte Netflix, vai ter link aí no post, tudo certinho e tal. Eu vou ler o e-mail do Felipe Targino. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, aqui não é MRG não, porra. Aqui é ACC, pô. Meu nome é Felipe Targino, aí. Falo do Rio de Janeiro. O cast foi maravilhoso e super interessante, mas uma parte me chamou bastante a atenção. O trecho em que Febrini comenta que a reforma da educação é sim necessária, mas deve ser feita de baixo para cima. Estudo matemática licenciatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E uma das primeiras matérias que nós, a matemática, né, todas as engenharias e praticamente todos os cursos das exatas temos é cálculo 1. As dificuldades são tão grandes que o meu curso abre cerca de 9 turmas dessa disciplina com 50 alunos em média, dada a quantidade de pessoas que ingressam e os que ficam retidos. Caraca. Uma mudança. É, cara, eu fui aprender cálculo na faculdade também, cara. Eu peguei DP duas vezes, velho. Foi choque de realidade. Eu nunca tinha visto isso. Caralho. É. Uma mudança deve acontecer para que esse choque seja menor e... Como foi apontado no cast, a mudança deve ocorrer na base. É verdade, né, cara? Tem que mudar esse tipo de coisa. Pô, eu não sabia não que nego chegava aí tendo essas aulas e ficava tanta gente detida, retida no cara, caso. Não, aí, né? Lá na minha faculdade também retia bastante, cara. Era... Que muita gente na escola pública simplesmente não tem essa matéria. Tipo, chega lá, coisa que inédita. Uhum. Oh, enquanto tem cara... Então, estatística também, o... Tem cara da faculdade, do ensino particular, que tem estatística no ensino médio. Caralho. Fala, Will, o que você vai falar? Cara, eu tive cálculo na faculdade também, eu fiz engenharia, mas foi foda, velho. E olha que eu estudei em particular e tudo mais, e pra mim foi bronca pra caralho pra passar essa miséria. Até hoje eu odeio essa porra, velho. Felipe, obrigado pelo e-mail, abraço! Caralho, o branco tá mal. Obrigado, Felipe. Deu um agradecimento tão repentino que eu quase caí da cadeira. Valeu, Felipe. Valeu, Felipe. Obrigado, Felipe. Toda vez que o Felipe mandar e-mail, agora vai ser assim. Eu entrei no ritmo do Wild, mano. É a internet do Wild, né? Obrigado, Felipe, pelo seu e-mail. Abraço, tamo junto. Muito bem, galera. É o seguinte, a gente tem mais dois recados pra fechar. É, o TPM Cast tá no ar, né? As meninas aí falando sobre sonhos aí, ó, que maneiro e tal. Ouçam lá o programa. E esse programa que vocês estão ouvindo aqui, o da Agatha Christie, ele faz parte de um projeto chamado O Podcast é Delas. Que é o quê? Pra gente trazer mais mulheres pra podosfera, pra gente dar uma atenção maior na presença feminina, que é muito carente aí, né, cara, nos podcasts, etc. Pra você que ouve só o ACC, ouve muito o ACC e vê mulher aqui direto, tem a Kel, tem a Célio, tem a Grok, pra você pode ser normal, mas tem muito podcast aí que não tem mulher nunca. Tipo, os caras têm 400 episódios e nunca, ninguém nem ouviu uma voz feminina, sabe? E isso é ruim, né, cara? É muito ruim a gente deixar alguns temas ou algumas ideias focadas só num tipo de pensamento, né? É bom você ter pessoas extremamente diferentes, de todas as maneiras possíveis, para elas trazerem ideias diferentes, trazer pensamentos diferentes também, né? Eu também escuto muito podcast e é difícil, velho. É difícil você ouvir voz feminina por aí. E interessante pra caramba essa iniciativa. Eu espero que venham vários podcasts fodas aí e vamos todo mundo ouvir. Cara, ainda bem que esse nunca foi o nosso problema, né, cara? Que aqui, afinal, é o melhor podcast do mundo, né? Caralho, o branco tá humilde pra caralho. É o melhor e o mais humilde. Cara, muito bem. Antes de começar o programa, só um recado aqui. O fone da Pamela, que participou com a gente aí, super gente boa, ela maravilhosa, tava um pouquinho ruim. Então não estranhem, tentei dar uma limpada aqui na edição e tal. Ficou aí mais ou menos, mas de vez em quando dá uns piripaque aí, não estranhem e ouçam o que ela tem a dizer, porque ela é uma fã fora da Agatha Christie e acrescentou demais ao programa, tá ligado? E agora vamos pro programa aí sobre Agatha Christie, sem mais demoras. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Acho que a gente pode começar pelo começo, né? Como diria a célebre frase. Seria bom, né? Falando um pouquinho da infância da Agatha Christie, né? Agatha Mary Clarissa Miller, né? O nome dela. Nasceu no dia 15 de setembro de 1890 em Turquoise, Inglaterra, né? Ou é Turquay? Não sei. Eu tô lendo tanto Agatha Christie que eu tô falando tudo francês agora. Se você achar relevante, ela era do signo de Virgem, com ascendente. Não, mentira, não sou ascendente. Gente, a outra foi pesquisar até o signo dela. Fiz uma pastral, né? Da Agatha Christie. O maneiro da infância da Agatha Christie é que ela não era uma criança pobre, né? Era uma criança, tinha uma certa grana. A família dela não eram os reis do mundo, mas eles tinham uma grana maneira. E ela foi educada em casa. Isso é muito curioso, né, cara? Sim, naquela época já tinha escola, né? Já tinham escolas públicas, já tinham internatos e tal. Então, não era muito comum. Só que os pais dela queriam educar ela antes da idade, né? Tanto que eu não sei exatamente qual que era a idade que se começava a estudar naquela época, mas ela com 14 anos, ela já tinha passado vários anos estudando com professores particulares, né? Como ela aprendia em casa, ela tinha um incentivo muito grande da família, né? A mãe dela mesmo incentivava ela a ler o tempo todo. Cara, com 8 anos de idade, ela leu Sherlock. Ela leu um livro inteiro do Arthur Conan Doyle com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, acho que eu tava soltando a chupeta ainda. A mulher já não tava lendo. Pô, com 8 anos de idade a gente tá na segunda série, pô. Dá um pouco de crédito pra você. Já dá pra ler muita coisa, ainda pô, mais é. Ela. Na segunda série eu garanto que a gente não lê Sherlock Holmes inteiro, cara. Não, isso não. Não, gente. Agora, né? Se ela nasceu em 890, com 8 anos ela tava em 898. Ou seja, não tinha muita coisa pra ler. Eu lia Ruth Rocha nessa época. É. E Pedro Bandeira, só. E Contos da Vagalume. Nossa, verdade, né? Uma coisa muito legal também desse comecinho da vida dela é que a irmã dela sempre gostou de fazer umas pecinhas de teatro, né? Elas duas sempre escreviam e faziam umas pecinhas de teatro brincando, assim. Aí depois, em 1886, quando elas mudam pra França, tem todo um esquema lá de mudança, ela começa a fazer amizade, né, com outras crianças ali do lugar onde elas estão morando, e o pessoal ajeita, né, esses mini teatrinhos, assim. Pô, isso devia ser maravilhoso, né? Sim. E uma coisa legal da irmã dela é que ela meio que deu uma dica ali, né, meio que desafiou a Agatha a escrever romance policial, porque as duas liam os livros juntas, né, e ela meio que desafiou, ela falou assim, duvido que você consegue escrever uma história de detetive. Aí ela falou assim, ah, é? Então toma aí. Challenge accepted. E escreveu aí, mano, mais de 80 livros. Mais de 80 livros. É interessante ver que elas eram bem unidas, né, a Agatha e a irmã dela. Por mais que ela não cita muito outro irmão e tal, mas com a irmã, tanto o desafio de escrever o livro, como até mesmo durante a vida da Agatha, quando a Agatha precisava, até pra criar a filha dela, que ela teve depois. Pois a irmã sempre esteve muito presente. Sim, sim. Era melhores amigas, né, cara? Acho que era muito comum antigamente isso, né? As irmãs eram as melhores amigas e tal. O pessoal era muito mais de casa, né? Hoje em dia não. A gente sai pra rua e arruma um monte de amigo e aquela coisa toda. Mas nessa época eu acho que... Internet, né? Internet também, sim, sim. E no caso delas, elas viviam viajando, né? Depois que do falecimento do pai, não parava quieto no lugar, conhecendo vários países. E também não dá pra ficar fazendo muita amizade. E acaba aproximando a família, né? O pai dela morreu em 1901, né? Isso é um negócio bem louco, né? Não tem muita informação no que a mãe dela fazia. Pelo menos eu não lembro de ter lido. Que elas começaram a viajar muito. Não sei se a mãe dela falou assim... Ai, eu sou rica, quero se parecer. Mais ou menos isso. Vou viajar pela Europa. Por que não, afinal de contas? É porque, tipo, uma das viagens que eu sei que foi aquela viagem lá pra Bagdá, né? Que foi porque a mãe dela ficou doente também, né? A mãe dela ficou muito mal, assim, muito doente. Aí tem gente que diz que foi doença realmente, tem gente que diz que foi... uma tristeza, né, uma melancolia aí, um começo de depressão, porque quando morre o pai dela, a mãe deve ter ficado na merda, né, ela passa por uma situação parecida, não de morte, assim, mas de perda, que ela também fica abalada, então acho que a mãe dela quis dar uma, sabe, vamos pegar novos ares aí pra crescer um pouco do que aconteceu aqui, que o negócio aqui tá meio negativo. É aquela coisa, né, como dizem, a resposta de tudo é viagem. Eu acho que deve ter passado mais ou menos isso na cabeça da mãe da Agatha, porque... é um baque muito grande, né? Perdeu o marido, aí tem 3 filhos pra cuidar, sozinha. Deve ter sido difícil. Aí, tipo, vamos viajar, vamos conhecer o mundo, vamos se tratar, né? Sim, cara. E tinha um problema também que a família da Agatha Christie tinha algumas dívidas, né? Tinha algumas dívidas pra trás também e eles iam ficar pobres em algum momento, né? Então a mãe pode ter pensado, meu, vamos aproveitar então um restinho aqui que a gente tem, né? Vamos ser felizes aqui, porque depois o bagulho vai ficar louco, né, cara? Depois vai ficar complicado. Pode ser. É bem isso. Eu li em alguns lugares que o pai da Agatha, ele tinha algumas dívidas por conta de jogos, né? Aqueles jogos de azar. Aí ele acabou criando várias dívidas, aí eu acho que isso pode ter influenciado muito, né? Vamos viver a vida, porque dinheiro não dá pra sempre. Sim, era uma coisa até comum, né? A Raquel falou, a gente não lê muita coisa sobre a mãe dela e tal. É porque a mulher, naquele tempo, né, infelizmente, ela ficava de boa, ficava em casa, sabe? É bem aquela história, sim, clássica vitoriana mesmo, sabe? O marido, o bigodudo, fica lá tomando seu conhaque, jogando lá aqueles jogos de cavalo, nossa, e tal. E a mulher, né, cara, fica de boa em casa, passeando, arrumando fazendo cabelo. Bordado. Fazendo bordado. Ó, ensinando os filhos que devem falar por favor de nada. O maneiro é que a mãe da Agatha, né, que ela, a Clara, ela era muito tímida e muito reservada, que também era uma coisa comum entre muitas mulheres dessa época, né? Mas isso, tipo, influenciou total, assim, no, na personalidade da Agatha Christie. Porque muitos jornalistas falavam mesmo, cara, ela não gosta de dar entrevista. E muitas vezes, quando ela ia dar entrevista, ela parecia uma pessoa sendo interrogada pelo Poirot aí, pelo Poirot. Que era só sim, não, talvez, uhum, não, quero, sim, ok. Tipo, ela não gostava de falar. É típico de pessoas tímidas isso, né? A pessoa tá lá, eu tava lendo muito sobre a Agatha e eu vi, ela era muito tímida, muito reservada. Ela tinha essa coisa de querer saber a minha vida pessoal. Eu acho que até por isso que ela escreveu a autobiografia, sabe? Antes eu escrever do que vinha uma segunda pessoa escrever sobre a minha vida e falar coisas que não tem muito a ver. Sim, acho que foi meio por isso. E até pra consertar erros também, né? Que a Agatha Christie tinha uma personalidade muito louca. E ela cometeu algumas merdas na vida que ela falou, não, não quero que ponha na minha biografia. Então eu posso, né, mascarar isso aí. Bem... Nessa época mesmo, das viagens, teve um período da vida dela que ela foi em 50 festas durante, sei lá, 4 meses, tá ligado? Porque foi o período que ela tava procurando um cara, um namorado, um marido, sabe? Então ela virou, mano, da balada. E a Agatha Christie é muito louca porque a personalidade dela é muito foda. Ela faz algumas coisas, a gente vai falar aqui durante o programa, que você fica tipo, mano, você imagina? Ó, ela nasceu 2 anos antes do Tolkien. E teve um momento em uma dessas viagens aí, depois que ela conheceu o Archibald, né, que foi o primeiro marido, em 1914 lá, se casou com ele e tal, que ela foi surfar em Honolulu. Eu fico pensando, cara, ela é praticamente o Tolkien feminina. E ela foi surfar, eu não consigo imaginar o Tolkien surfando, tá ligado? Ela era muito vida louca, né? A Agatha, ela viveu muita coisa, né, porque ela pegou a Era Vitoriana, a Eduardina, pegou as duas guerras, ela viu o nascimento do rock, ela viu Santos Dumont, quando ela tava na França estudando lá no internato, né, que ela aprendeu canto, piano. Meu, ela viu um dos primeiros voos do Santos Dumont, uma das primeiras tentativas. Ela é uma mulher muito vivida. Sim, cara, a vida dela é muito louca. Eu gosto das obras e tal, já li contos, né? Comecei a ler o livro pra gente gravar, infelizmente não terminei. Provavelmente eu vou tomar spoiler aqui desse livro, vou ficar muito triste. Mas eu gosto e tal, mas cara, a vida dela me atrai muito mais, porque é uma história fantástica. Muito malucona, tá ligado? Ela não se prendia muito às tradições pras mulheres na época dela. E até quando ela foi escrever o livro policial, ela saiu totalmente fora do costume e escreveu do jeito dela. Ela contrariou as regras e escreveu do jeito que ela quis. Exato. Sim. Né? Nos livros, ela até, do Poirot, ela descreve, tipo, a personalidade típica de um inglês. E meio que ela segue isso até o certo ponto. Que você vai conversar com ele, você vai trocar uma ideia, ele é muito reservado, etc. Mas por trás há muitos mistérios. E que você fica vendo aí nas histórias dela que ele sempre dá uma merdinha. Sempre tem um inglês merdeiro. É assim, por fora você tá tomando cachimbo e olhando seu relógio de bolso. E geralmente, assim, todos os livros que eu li até hoje, porque eu não consegui ler os 80 ainda, mas eu vou chegar lá. Ela sempre tem uma personagem feminina de atitude forte. Uhum. Todos os livros dela. Isso quando ela não é a detetive, né? Igual no caso da Miss Maple. Mas em maioria dos livros da Agatha Christie, todos os que eu li, ela coloca sempre uma mulher que já está à frente do seu tempo, que tem uma personalidade forte e determinada. Em 1926, a mãe dela morre, né? A Clara morre. E no mesmo ano, ela descobre que o marido dela, né, o Archibald aí, o Archie, tava traindo ela, né? Então foi um baque fudido, né, cara? Mexeu com ela pra cacete, né? Imagina, o cara virou pra ela e fala: não, estou apaixonada por uma outra mulher, o nome dela é esse, tá? Então eu quero me divorciar. Beijo. Tchau. Pior foi isso, né? Que o cara chegou e falou. E, cara, eu tava olhando umas fotos desse Archibald na internet, ele era muito bonito, cara. O maluco era um galã, assim, sabe? Eu olhei e falei: caraca, parecia o Marlon Brando quando ele era mais novo. Vou até procurar aqui agora, peraí. Eu tô fazendo o mesmo. Olha aí. Mas é, cara, ele era muito bonito. Marido da Agatha Christie. O nome dele é Archibald Christie, né? Christie é o sobrenome dele. Ela não tinha esse sobrenome, né? Ela só manteve depois que eles se separaram, porque ela tava famosona já, como Agatha Christie, né? É tipo a Marta Suplicy. Nossa, ele tinha até o queijo assim, né? Repartidinho. Olha aí. Verdade, ele é muito bonito, mó presença, né? É, cara. Parece os caras da propaganda da Calcline. De que ele adianta ser bonito desse jeito, mas se era sem vergonha? Não adianta nada, não. E ele era, cara, ele era tido, até pelos amigos, como um cara super namorador. Era um galanteador que queria passar o rodo e pegar todo mundo, né? E quando a Agatha Christie conheceu ele, que casou, aquela coisa, todos os próprios amigos falaram: pô, ela vai mudar ele, né? Só que, infelizmente, né, cara, a vida a gente não consegue escrever, né, cara? Ela vai acontecendo, a gente não toma conta de tudo que acontece, e aí deu merda, né? O cara foi lá e se apaixonou por outra mina. Eu fico pensando, será que diante de toda a obra dela, de tudo que ela fez, né, de tudo que ela ganhou e tudo que ela foi, recebeu o título de dama da Rainha da Inglaterra, que era fã dos livros dela, será que ele não se arrependeu, não? Tipo assim, nossa, olha o que é que eu perdi. Ah, provavelmente, né? Quando você faz uma merda desse tipo aí, cara, o remorso come você por dentro, não tem jeito, sabe? Mas parando pra pensar, né, já que ele tinha essa característica de ser o galã e tal, pra ele ficar com ela, casar com a Agatha Christie, deveria ter sido, tipo, um dos maiores desafios, né? Até pela personalidade dela, desse negócio dela ser vida louca e pós-guerra e etc. Pra ele deve ter sido, tipo, pá, um negócio assim fodão. É, muda, tipo, né? Tipo, a questão do desafio. Você vai ficar com a menina que é, tipo, que tá afim de você porque você é o galão, ou tipo, uma menina que é, tipo, tão no nível tão foda assim quanto ele, que, sei lá, talvez fosse difícil de domar e etc. Não sei. Então, mas aí é a mudança que o relacionamento pede, né? Por exemplo, ele era o garanhão, aquela coisa toda, pô, se ele casou, ele tem uma mudança que o relacionamento pede, né? Do mesmo jeito ela também, ela era uma mulher solteira, que tava indo em festa pra caramba, tava curtindo a vida, aquela coisa. Depois do casamento, o casamento pede um compromisso, né? Eu acho que isso aí não justifica não ele ter feito a safadeza que ele fez, é um filho da puta. Né? Não tô justificando. Eu tô justificando o encontro dos dois, sabe? Ah, tipo, não... O fato dele ter sossegado, não o fato dele ser putanheiro, que aí ser putanheiro é... Não, e assim, o que a história dá a entender que ela era super apaixonada por ele. Sim. Né? Porque depois que ele avisou pra ela que tinha um amante, que ia se separar, eles demoraram 2 anos pra se separar. Sim. Ou seja, se fosse eu no dia de hoje, falava comigo assim: vai, filho, pelo amor de Deus, some da minha frente. Não ficar dançando com o cara, não, gente. Isso pelo existe. Menos separou, né? Tem muito casal aí que separa e volta 10 vezes na mesma semana, né? Não, eu acho que assim, foi muito filha da putagem dele, porque, meu, a mãe dela tinha acabado de morrer, a mulher tava destruída, paf, já não tinha o pai, perdeu a mãe, ele vai lá e trai a mulher, aí chega assim, vou, então, estou te traindo, eu vou passar o fim de semana com a minha amante e uns amigos viajando e tal, e deixa a Agatha lá, tipo, cara de tacho, né, tipo... Que é isso? Meu, é muita mancada. Quem o senhor acha que eu mato? Um nadro mafioso. Disse que foi a máfia. Estão sempre se matando com faca, pistola. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Antes da gente continuar, vamos parar só um pouquinho. A gente está em 1926, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo para começar a falar um pouco da literatura dela, que a gente vai chegar em 1926 e tudo vai culminar no maior desaparecimento da vida da Agatha Christie. Cara, isso é muito louco. Isso é muito maluco. Mas vamos voltar um pouco no tempo, vamos parar aqui em 26 para falar um pouco da literatura, né? Do que ela escreveu. Ela escreveu realmente o primeiro livro ali, aquela coisa, em 1916. Antes de escrever o primeiro livro, que foi o Mysterious Affair at Styles, como que é o nome em português, vocês sabem? Não, Misterioso Caso de Styles. Ah, olha aí, muito bom. Ela publicou em 1916, não foi a primeira coisa que ela escreveu, né? Ela já tinha escrito um monte de contos menores, que depois ela publicou e etc. Tinha escrito aquelas peças, né, que ela fazia com a irmã e com amiguinhos, que querendo ou não, aquilo ali você tem que escrever, né? A peça não sai do nada, assim, ninguém acorda e fala, ó, gente, cada um tem sua fala, vamos lá. Não, tem que ter uma coisa ali. E a mãe dela sempre incentivava. E aí você vê, ela publicou o primeiro livro em 1916... E, tipo, vendeu 2.000 cópias. É bastante. Só que não foi aquele boom, né? E o livro dela foi muito rejeitado. Então, de 1916 até 1926, que é aqui onde a gente parou, né? No divórcio e na morte da mãe dela. Ela publicou mais alguns livros que não tiveram tanto boom assim, né? Venderam legal também. Mas foi o assassinato lá do Roger Ackroyd, né? A morte de Roger Ackroyd, que vendeu pra caramba e deu uma fama maneira pra ela justamente em 1926. Ou seja, ela teve 10 anos, né, de carreira aí pra poder estourar no boom e se tornar realmente uma escritora conhecida. E aconteceu esse monte de merda na vida dela exatamente em 1926. É uma tragédia filha da puta, né, cara? Interessante que, assim, ela insistiu, porque tudo começou, né, com o desafio da irmã. Aí ela percebeu, aí ela foi lá, demorou um ano e meio pra escrever a obra. Aí conseguiu, depois de muito lutar, porque não foi fácil. Ah, chegou lá com o livrinho, eu quero publicar na editora. Não, ela recebeu vários nãos, foi negada de várias vezes, pra até conseguir publicar. Aí depois que publicou, teve o boom, 2.000 exemplares, na época eram bastante, não muito como foi em 1926 o outro livro, mas foi bastante pra época. E durante esse período, né, esses 10 anos, era muito engraçado, ela não se reconhecia como escritora, e ela coloca muito isso na autobiografia dela, né? Ela falava assim, quando precisava preencher algum formulário para alguma coisa, ela falava que ela era, tipo, dona tinha de casa, prendas, né, domésticas, que seria tipo, hoje do lar. Uma dona de casa. Porque não caiu a ficha dela, olha, eu sou escritora, eu já tenho 5 livros publicados. Isso é muito doido de pensar, né? E tudo porque a irmã dela simplesmente, na verdade foi ela que chegou na irmã, né? Ela lia lá aquela coisa toda, e um dia lá conversando com a irmã, ela falou, nossa, eu conseguiria escrever um romance, né? Ela começou o diálogo, e a irmã dela falou, duvido. Aí ela falou, agora eu vou escrever. Personalidade forte apitando no máximo, né? Igual a Pâmela tava falando, ela também não, ela não se enxergava como escritora, tanto que quando ela começou a escrever, ela já seguia o raciocínio dela mesmo, né? Já começou a ter o método de escrita dela, mas ela não reconhecia isso. Ela falava que ela lia e pegava o método de escrita de outros autores nos primeiros livros dela, que ela não conseguia reconhecer o método de escrita próprio. Sim. Né? Mas dá pra gente ver que nos primeiros livros pra cá, ela já tinha começado a trabalhar nisso, ela só não enxergava. Exato, né? Muito maneiro. É aquele negócio que quem escreve sempre vai aprimorando a sua escrita, né? Eu também escrevo, amo escrever e tal, e você vê a escrita da pessoa mudando. Quando o escritor está começando, ele sempre copia algo, isso é super normal. O problema é que quando a Agatha Christie publicou o primeiro livro dela, ela não estava começando, ao contrário do que muita gente acha, né? Ela já tinha escrito um caminhão de coisa. É porque às vezes o cara escreve e não publica, aí o pessoal fala, nossa, o primeiro livro dele foi maravilhoso, né? Tipo, não, calma, ele tá aprimorando a escrita dele há muito tempo, isso é muito trabalhoso, né? E ela gostava muito disso, né? De aprimorar a escrita, de criar elementos novos, de fazer uma coisa maneira. Um dos elementos que ela tem muito presente na narrativa, que tem muita gente que não gosta, é aquele negócio de, algumas vezes, tirar o assassino da cartola, né? Às vezes o cara não tava ali, ela puxa aquilo pra época, não era normal, sabe? A galera não achava normal, o nego falava, não, tem que ter o cara na história. Não, por quê? Se tiver um assassinato, às vezes você nem sabe quem é a pessoa, ela aparece do nada. Isso foi uma coisa, sim, que mudou, né, o gênero. É aí que a galera começou a falar que ela contraria a regra dos romances policiais. Porque, tipo, o grande tchan ali, que vinha com Sherlock e tal, era de você deixar as pistas ali e deixar ali no jogo do texto, você enganar o leitor sobre quem é o assassino. Você conduziu o leitor todo para um caminho X, e no final você descobriu que, na verdade, o caminho era outro, mas os elementos estavam ali o tempo todo na sua cara. E já a Agatha Christie, não. Em algumas histórias dela, os elementos estão ali, te levam para um caminho X, todo mundo, inclusive no livro, inclusive, tá junto com você dizendo que é X, mas do nada aparece um cara Y que, tipo, tinha mandado uma carta em algum momento que ninguém falou e descobre que na verdade era esse cara X, Y aí. Esse aqui é o bacana dela, porque ela joga um personagem lá no fim da trama que você não, ou você não tinha reparado nele, ou ele não tava no livro ainda, né? E dá uma explicação muito inteligente do assassinato. E por que, que o cara tá lá e por que ninguém reparou nele antes? Cara, eu tô lendo o Expresso do Oriente, né? No final do programa a gente vai falar de alguns livros aqui. E a Kel vai falar do Expresso do Oriente e eu vou tomar um spoiler muito desgraçado. Mas eu tenho uma suspeita de quem é o cara. Porque é um cara que tá muito próximo o tempo todo. E, tipo, eu tô vendo o Poirot interrogar todo mundo. Interrogar. Menos esse cara. Esse cara tá do lado o tempo todo. Eu tô pensando, meu, pô, eu vou ter que interrogar esse cara. E o cara é chato pra caralho. Não se engane. É, eu acho que eu vou tomar no cu e não é ele. Deve ser outro cara, nada a ver, mas eu tô muito... Ai, ai. Vamos falar então, gente, dessa loucura de 1926 que foi na vida dela. Esse boom literário, foda pra caramba, Agatha Christie era um nome conhecido. A morte da mãe, uma tragédia, né, cara? A pobre Clara aí se foi. O divórcio, né, que ela já começou a dar entrada no divórcio, apesar de levar 2 anos pra separar, aquela coisa toda, porque, né, o marido traiu, né, cara, traiu e assumiu que tava apaixonado pela porra da amante. Acho que é pior do que só trair, né, cara, não foi só sexo, sei lá, não foi só um beijo, né, é uma paixão. Então, ela simplesmente... Ela, pera, que a gente não falou também que ela passou na guerra, só pra criar um suspense, assim, que ela... Ela, em 1914 ali e tal, ela trabalhou durante a Primeira Guerra. Ela foi enfermeira, né, trabalhou na farmácia em um hospital. E até durante esse trabalho dela na Primeira Guerra que ela conheceu ali vários remédios, várias substâncias, vários venenos que estão muito presentes aí nas obras dela também. Sim, cara. Isso é agora pode revelar. Mas calma, revelar. Peraí. para. Além dos livros de suspense e mistério policial, ela tem alguns livros de romance puro que sobre um pseudônimo, Mary Westmacott. Eu não consigo falar isso. E, além disso, eu fiquei muito chocada quando eu percebi. Ela tem um livro infantil. Caraca! Olha aí, ela assassinato. Tem um livro... Sacanagem. Na creche. Assassinato no playground. Não, e o pior é que, assim, não é apenas um livro infantil. É um livro infantil religioso. Caraca! Não pode ser, como assim essa mulher fez isso? E aí ela conta, né, a questão de Jesus, Maria, os reis magos, e aí tem poema, poesia e conto dentro desse livro. Eu fiquei, tipo, chocada, muito chocada mesmo. Será que ela fez um job, tá ligado? Sabe, galera, que, tipo, começa, vai fazer desenho, quer, vai virar, sei lá, fazer HQ e tal, os ilustrador, começa fazendo a ilustração pra Bíblia e tal. Será que foi um job que ela fez? Ou realmente ela, tipo, fez que estava com vontade? Isso, às vezes, são exercícios de escrita mesmo, né? Às vezes a pessoa se dispõe a escrever sobre outras coisas, eu faço um pouco disso às vezes, só pra você explorar um caminho diferente, aprender uma coisa diferente e tal. Tudo é aprendizado, né? É, às vezes, né, a família terminou de falir, ela tinha que fazer alguma coisa, ela começou por aí, né? E ainda aí na religião, né, o livro dela é tido como um dos mais vendidos do mundo, acho que são 4 ou 5 bilhões de cópias, né? E tem muita gente que acredita que só perde pra Bíblia, né? Então, é cópia e pra o Shakespeare, cacete. Né? E é Shakespeare. São 4 bilhões e só perde pra Bíblia e Shakespeare. A terceira autora mais vendida no mundo. Caraca, e tem é gente que fala muito da JK, né? JK é maravilhosa, gosto muito, mas porra, Agatha Christie respecte, né, cara? Agatha Christie bate o pau na mesa. É. Ela curte um recorde. Ela tem um livro de mais de 4 mil páginas. A lombada do livro tem 30 centímetros. É verdade, né? São todos os livro romances, mais... né? É, todos os romances da Miss Marple. Lá. É uma coletânea. E é o mais caro também, né? Ah, e só foram feitas, se eu não me engano, 500 cópias. Deve ser os olhos das nossas caras, todos nossa, em libras. Imagina. Né? Em libras. Tudo vale a libra? R$7 hoje em dia? Mil libras? Cara, mas ó, eu vou Jesus. Te falar, um livro de 30 centímetros de altura, que tem páginas de ouro, tem páginas de couro, tem algumas páginas que a escritora deixou, a editora, né? Deixou com a escrita dela. São páginas escritas à mão, tá ligado? Pela própria autora. Caraca, isso aí você pode deixar na mesa assim e vale mais do que... Aqui no Brasil, você não pode ter um livro desse, não. Retoma. É. As pessoas acham que é lixo. Acabou. Se eu deixar um livro desse, minha mãe acha que é pra doar e deixa pra lá. E, tipo, bota na caixa, leva pro brechó, sei lá. Ou então fala, nossa, pra que um negócio desse tamanho juntando poeira aqui, né, cara? Joga fora. Quem o senhor acha que eu mato? Um outro mafioso. Disse que foi a máfia. Estão sempre se matando com faca, pistola. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vamos falar, então, ainda em 1900... Para. Mentira. A galera tá louca em casa, né? Só coisas comerciais. Cara, ainda em 1926, que foi esse ano maluco na vida da Agatha Christie, no final do ano, em 3 de dezembro, ela desapareceu. E desapareceu de uma forma muito Agatha Christie, né? Podia ter sido diferente, né, cara? Ela é muito corajosa, porque depois da questão do marido dela, a morte da mãe e tal, todo mundo quer assumir, mas só que ninguém tem coragem. E ela foi corajosa e rachou fora, assumiu. Corajosa ou outros adjetivos, aí chega lá. O que aconteceu foi que a polícia encontrou o carro dela num barranco, assim, onde tinha um lago, né? É um lago, tem aquele barranquinho assim. O carro dela tava lá, com os faróis acesos. Dentro do carro tinha uma maleta e um jaleco, né? Então, cara, isso é total Agatha Christie, né? Chega ali, só achei um porro chegando lá e falando, opa, deixa comigo que eu vou solucionar isso aí. Ela quis trazer um mistério pra vida real. Tipo, vivo mistério. Isso é muito doido, né, cara? E aí, ela ficou desaparecida durante 11 dias, né? Foi uma procura louca, polícia fodida, né, cara? Querendo achar, porra, a Inglaterra aí, acho que tem uma das primeiras polícias do mundo, né? Que é a Scotland Yard lá. Os caras tinham obrigação de achar, né? Eles tinham aquele sentimento, não, a gente vai encontrar. E ninguém achava corpo, e a mídia louca, botando teoria... Mas... É no teto, tá ligado? Foram os aliens, sei lá, nego, tava chutando qualquer coisa. É porque ela já era super famosa, né? E ter essa busca aí envolveu mais de 15 mil pessoas e é a primeira vez que usaram um helicóptero pra procurar alguém desaparecido na história. Caralho, foi um helicóptero ou foi um avião? Será que o Archibald tava procurando junto? Porque ele era aviador, né? Ele era piloto de avião. Isso, foi a primeira vez que se usou aviões. Outra coisa muito foda também aí durante essas buscas, né, pela Agatha Christie, foi o próprio Arthur Conan Doyle, né? Que é o escritor aí, o autor de Sherlock Holmes, aí, o criador, né, do Sherlock Holmes. Que o Arthur Conan Doyle tem uma coisa muito interessante dele, que ele ajudava muito as polícias, né? A polícia chegava nele, às vezes apresentava um caso, porque ele era um cara super inteligente e ele só escrevia sobre isso. Ele era tipo a Agatha Christie. Ele só escrevia sobre isso, então o cara manjava muito dessas paradas forenses e etc. E aí chamaram o Arthur Conan Doyle pra ajudar nas pesquisas, nas buscas da Agatha Christie. Eu achei isso maravilhoso, sabe? Falei, caramba, cara, imagina, é uma coisa assim, né? Tipo, fora do comum, né? Dois autores maravilhosos ligados por uma história totalmente complexa dessa. E o Arthur Conan Doyle usou um monte de técnica forense lá, né? Deu um monte de ideia, não sei o que, e trouxe também uma parte sobrenatural pra história, né? Que deixou a mídia louca, né? Porque ele gostava dessas coisas sobrenaturais. Ele pegou uma das luvas dela e levou pro médium, né? O médium fazer lá o ritual dele e tentar encontrar. E a mídia, imagina, né, cara? Os caras estavam igual a abutre na carne podre, né? Sim. A mídia europeia, inglesa, principalmente, ela já é famosa porque por cagar da paçoca, né? Porque você precisa ser muito incisiva, você é muito direta, assim, e tal, então... Meu, tinha umas matérias que eles colocavam no jornal que era fascinante. Que eles pegavam uma foto da Agatha Christie e escreviam assim na matéria: possíveis disfarces de Agatha Christie. E aí botavam um monte de foto dela embaixo, que era aquela mesma foto, só com o chapéu, o cabelo curto, o cabelo loiro. Ai, que bacana. De bigode. Fazia uns bagulho assim, tá ligado? Eu falei, mano, o jornalista é muito doido, né? As montagens do Facebook vêm daí já. Olha aí, os caras inventaram meme naquela época, né? Uma coisa que foi usada também extensivamente nas buscas foram os escoteiros, né? Que era uma moda no mundo escoteiro, aquela coisa toda, né? Tem toda a história dos escoteiros, é muito legal. Tem um podcast do Escriba Café que fala só sobre os escoteiros, a história deles é muito maneiro. Se a gente lembrar, vai estar linkado aí também. E foram usados até umas horas pra tentar achar elas, moleque, no meio do mato lá, aquela loucura, né? Enquanto isso, a Agatha Christie estava num hotel tomando ali uma limonada e lendo jornal. Uns bons drinks. Linda e bela, divando. Divando, né, cara? Do seu maiô. Nem ele, com tanto de gente atrás dela, mas nem rasgando pra nada. O mais bizarro é que ela tava usando um pseudônimo de Nancy Neal. E Neal era o sobrenome da amante do marido. Caraca. Então, tipo... Ela ficou tão puta que ela falou assim, vou criar um personagem, filha da puta, agora aqui, vou criar aqui. Se passa, ninguém descobrisse, ela ia viver assim a vida. Verdade, né? Tem algumas teorias desse desaparecimento, né? Uma das primeiras teorias aí é que simplesmente ela quis se vingar do marido. E ela falou, meu, vou fazer essa cena, e a primeira coisa que o nego vai pensar é, pô, o cara matou a mina. Então ele vai se fuder, vai ter que ser interrogado, vai passar o cão só pra ele, né? Vocês acham que isso é válido? Não sei, possível. Possível. Vida, Agatha Christie, eu acho que é possível. Eu não volto nessa, não. É que ainda tem mais teorias, então... Sim. Temos que analisar. Poirot, Poirot. E você, Pamela, você acredita nessa teoria? É, tipo, meio furada, sabe? Ia ficar muito claro, tipo, ah, o marido traiu e matou e deu fim na mulher que escreve crimes. É muito óbvio, não. Mas às vezes a vida é óbvia, hein? Olha aí. Mas e o sobrenome da amante que ela usou? Então, né? Pode ser pra se vingar. Só pra dar um, né? Será? A cereja do bolo. Sustinho. Mas, né? Vamos à segunda teoria. A segunda teoria é que ela simplesmente quis fazer o que a mãe dela fez, né? Quis se afastar da galera um pouco. E qual é a melhor maneira de você se afastar de todo mundo do que você falar, gente, morri, não me procurem. De maneira melhor, né? Eu voto nessa. É, olha aí. Eu também, tô morta. Eu acho mais plausível. Ela falou assim, com licença, gente, vou espairecer. Não me procure. Beijo. É porque ela já tava na mídia, ela já era conhecida, né? Então, na certa, o divórcio dela foi um escândalo. Aí veio o sofrimento com a morte da mãe, juntou tudo, né? Aí ela pensou assim, nossa, eu preciso retirar, colocar minhas ideias no meu lugar, vou fingir que morri. Né, bem dramático como ela, né? Como atitude, ela, né? A atitude, uhum. Né? Tem uma terceira teoria, né? Existem 1 milhão aí, mas a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar até amanhã só falando de teoria desse caso. Mas tem uma terceira aí que dizem que ela sofreu de um distúrbio dissociativo de personalidade, né? Que durante aquele momento, esse ano desgraçado que a gente falou, deu um tico-rico-tico tão louco na cabeça dela, que ela sofreu esse transtorno e ela começou a se identificar como outra pessoa, né? Como essa Teresa Neal aí, etc. Tanto que depois que ela voltou, ela ainda teve algumas recaídas, né? Depois que encontraram ela e muitas vezes mostravam fotos pra ela no jornal dela mesma, ela não reconhecia. E às vezes ela olhava no espelho e ela falava, nossa, como eu tô diferente, sabe? Nossa, eu mudei totalmente, parece que eu sou outra pessoa, assim, não sei o quê. E aí muita gente aponta isso, né? Foda porque na época, né, cara, 1926, os nossos estudos nessa área não estavam tão avançados. Hoje em dia já é embaçado, né? mexer com a mente é foda e tal. E tem muito caso doido aí de pessoas com várias personalidades, com alguns transtornos assim, que são gerados por um momento traumático, duram algum tempo e depois simplesmente desaparecem e tal, né? Então, uma das teorias também possíveis é essa daí. Eu não compro muito essa, não, porque, sei lá, ela parecia uma pessoa muito direita, assim, da mente. Ah, cara, ela era escritora. Escritor nunca é muito direito da mente. Ela tinha pseudônimo. Vai saber se o pseudônimo era uma outra personalidade. Sim. E se ela tivesse tão ruim assim da cabeça, por que que ela ia usar o sobrenome da amante, do marido? É o distúrbio. Não, pode... tipo, quando você tem... Pode ser que seja, né? Tipo, trauma tão grande da separação que ela falou... Não. Deve ser eu mesma. Essa pessoa aí botou o sobrenome. Não sei. Ah, muito esquisito. Eu não compro muito essa ideia, não. Eu acho que ela pode ser tão boa escritora como atriz, sabe? Eu acho que ela queria sumir mesmo. E aí deu um jeitinho lá, aquele jeitinho não britânico, mas pra brasileiro, pra poder sumir da face da frente do marido. E esquecer, a mídia tava em cima, ela como uma pessoa reservada, imaginou, ah, vai cair todo mundo em cima de mim, porque em 1926 ter um divórcio por conta de traição é um escândalo, eu vou ser uma mulher traída, solteira, e eu não quero, desquitada. É muito complicado, eu acho que ela meteu o louco mesmo, sabe? É porque você imagina, né? Ele não se divorciaram 2 anos depois, ele não deve simplesmente ter saído de casa. Sim. Né? Pelo que a gente sabe, ela deu um susto, chegou em casa, não viu o marido dela, pensou assim, pronto, o homem foi embora. Aí deu um surto e saiu. Sim, né? Saiu. E outra, se ela fez esse teatro, essa parada, pra minimizar a traição, ela foi super, super, super bem sucedida. Porque a traição, o nego fala em 5 segundos, mas o desaparecimento, o nego fica... Meu Deus do céu! Então, né? Se ela fez isso pra minimizar... É tipo um caso do Poirot. É comum que se fosse um caso do Poirot, fica todo mundo meio tipo, o que será que aconteceu? Aí sempre tem os idiotas que ficam falando, ah, aconteceu isso aqui, eu tenho certeza, que no caso somos nós no momento. Aí vem o Poirot e fala, é assim, gente, é assim que não sei o quê. No caso teria que ser a Agatha Christie falando, não, foi só isso, gente, eu só saí pra dar um rolê. Beijo. Sim, né? Pode ser assim, ah, eu andei, cansei de dirigir, saí andando, peguei um trem e fui embora. E aí a galera tá dando um milhão de coisas aí. Mas a Pamela falou lá no começo do programa sobre a autobiografia dela, né? Daquele negócio de ela mesma poder escrever sobre as coisas que acontecem. E na autobiografia, ela fala pouquíssimo desse assunto. Justamente porque ela não quer revelar nada e ela também não deve ter muito orgulho dessa loucura toda que aconteceu, né? Então ela poder escrever aqui, né? Eu acho que foi premeditado, sabe? Deixa eu escrever, porque as pessoas vão saber aquilo que eu quero que elas saibam. Pronto. Sim, exatamente. Acho que foi meio isso, sabe? Uhum. Vou tirar essa história doida daí. Tem gente que fala que ela escreveu um livro que chama O Retrato, que ela escreveu com um pseudônimo aí, uma das personalidades dissociativas dela, que era Mary West McCout. Mas calma, e, tipo... não é a personalidade dissociativa. Era só o pseudônimo. O nego já tá... Mulher é louca, tem 8 personalidades. Cada livro foi um que escreveu. O Poirot, inclusive, é uma personalidade, tá? Vocês não sabiam, mas agora sabem. Da mentira. Época ela era careca, né? E tinha bigode. E lá tem uma personagem que se chama Célia. E ela meio que nesse livro fala um pouco do desejo dela de cometer suicídio depois que ela foi abandonada pelo marido. Aí tem gente que fala que pode ser que durante esse livro ela fez referência a esse período tenso da vida dela e tal. É porque às vezes ela pensou, né? Não acharam o carro dela dentro de um rio. Aí ela deve ter saído assim com a cabeça quente com o carro. Aí depois pensou assim, vou morrer por causa de um homem? Eu não, de jeito nenhum. Vou beber os bons drinks. Isso. Vou descansar, vou espairecer minha cabeça e depois eu volto pra resolver. Exato, né? E tem um cara que da polícia lá que descobriu uma carta, né? Que o Archibald lá, né, levou pra eles e falou, ela mandou essa carta pra mim. Eu acho muito legal, porque tudo relacionado à Agatha Christie é muito classudo, né? é um negócio muito, oh, monsieur, não sei o que, mademoiselle, dadadã. E aí o jornalista escreveu assim no jornal: ela enviou uma carta ao Arquibaldi fazendo sérias críticas sobre o seu ato. Eu falei, nossa, cara, que chique, né? Tipo, hoje em dia ser um barraco do caralho, textão no Facebook. Ela fez algumas críticas. Eu falei, caraca. Hoje em dia, se alguém te traz, você fala, não sei se eu dou na cara dela, eu bato em você, seu... Toma aqui uns 50 reais. Que bonito, hein? Que bonito! Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Mas os caras encontraram ela, realmente um músico lá reconheceu ela, né? E o cara também teve uma presença de espírito muito Poirot aí, muito Poirot, né? Ó, gente, vocês que não estão entendendo, o nome desse detetive que ela criou é Hercule Poirot, que é francês, né? Mas se escreve Hercule Poirot. Então eu falo Poirot mesmo e foda-se, tá ligado? Na verdade é Poirot, porque só tem um R. É, então né? Se você Poirot for ler de verdade, ainda, né? É Poirot. Exato, né? Vamos falar só Hércules mesmo e tá bom. O Hércules, que era o... O nego vai imaginar o Hércules detetive, gigante, né, cara? Vou chamar o do bigodinho. É, né, o do bigodinho. Pô, mas o Poirot, ele é um detetive muito maneiro, gosto muito dele e tal. E ele não ganhou tanta notoriedade quanto o Sherlock, né, cara? Por que será, né? Porque já tinha o Sherlock, e ele veio primeiro. Ah, mas e Sherlock não foi tão vendido quanto ele, pô. O Poirot foi um monstro aí das vendas da Agatha Christie. Sim, agora sei se em número de livros, né, tipo, no total, se tem mais histórias do Sherlock ou não. Nossa, é porque ele foi... o Poirot tá em mais de 40 da Agatha Christie. Não, digo, se o Hércules tem tanta história... O Hércules... Nossa, vocês estão loucos. Fala pro Poirot, pelo amor de Deus. Se o Elza trabalha... O Hércules e o Thor chamaram o Capitão América. Mas eu ia falar do Poirot, eu ia falar do Sherlock, chamei o Sherlock de Hércules. Nossa. Mas eu não sei quantos livros o Conan Doyle escreveu sobre o Sherlock. Mas se eu não me engano, ele é um dos que... É, ele é o mais adaptado, assim, pro cinema. E tal, apesar dela ser a mais vendida, não sei. Será que foi esse boom do cinema e tal? Porque o Sherlock são mais de 200 filmes, eu acho. É, então, eu acho que a grande parada do Sherlock é essa, né? E sem falar que ele tem royalties, tipo, não tem, ele não, você não tem que pagar royalties. Mundial, né? É, você pode usar a história dele sem pagar pra ninguém. Então, e a Agatha Christie até hoje tem uma associação aí dela. Com familiar, descendente dela aí, que cuida dos direitos do... Que não adiantou nada, né? Porque fizeram uma cagada do caralho aí na história. Eu acho que o lance do Sherlock é porque, assim, na época que foi escrito, as pessoas acreditavam que o detetive realmente existia. Tanto que quando falou, não existe Sherlock Holmes, as pessoas ficaram na Inglaterra chocadas, né? Hoje tem ruas em homenagem a Sherlock Holmes, a obra em si. Então eu acho que foi isso. Mas o Poirot, ele também tem notoriedade. Tanto que a Agatha escreveu no período de guerra que ela tinha medo na Segunda Guerra de morrer. Aí ela escreveu o último livro do Poirot. E aí... e aí... Que só foi, ela guardou lá pra quando ela morresse, né? Cai, pra ninguém, né, fazer cagada. Isso mesmo. Pra ninguém fazer a cagada. Quem o senhor acha que eu mato? Um outro mafioso. Disse que foi a máfia. Estão sempre se matando com faca, pistola. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. A cagada é que os herdeiros dela deram os direitos pra uma outra pessoa. Eu esqueci o nome. Tipo, continuar a história, né? Ressuscitar o Poirot. Resumindo, ela escreveu um livro sobre a morte do detetive dela, que era o cara, né, mais foda ali da peça dela e tal, da obra dela, e falou, cara, quando eu ficar velhinha eu vou lançar porque eu não quero que ninguém fique mexendo nos meus personagens, e ela lançou, mas aí depois vieram os herdeiros e falaram, ah, foda-se o que ela pensava, né, o que vale é o dinheiro que a gente vai ganhar com isso. Dinheiro. É, então liberou os direitos, aí vieram e ressuscitaram o cara, merda, né, meu? Muito, muito merda. Eu nem tive coragem de ler, porque... Como assim? Vai ressuscitar um morto? É fanfic. Fanfic é ótimo, né? É uma fanfic autorizada, com selo de bosta da família. É, cara, é foda. Pior que se fosse uma fanfic, dependendo da fanfic, ainda é maneiro, ainda vale, tá ligado? O foda é que a autora deixou claro que não queria isso. E os caras, tipo, pô, se desrespeitou o pedido da mulher que já morreu, é isso mesmo? É tipo a JK querer ressuscitar o Snape, ou sei lá. Não, ela não querer ressuscitar ressuscitar ele e vier alguém e falar, não, vai ressuscitar sim. É, tem tipo, sentido, é né? Isso. Mas beleza. Um pouco antes da morte dela, o livro foi lançado. E aí saiu até no obituário do New York Times a morte do detetive. De tão importante que ele foi na época, né? Então, ele teve sim aquela importânciazinha incrível, sim. Tipo, nunca ninguém matou Sherlock e saiu no New York Times. É, e muito leitor critica o Conan Doyle, porque a morte do Sherlock foi meio bosta, né? Ele tava lá com o Dr. Moriarty, assim, balançando em cima de uma cachoeira, se não me engano, brigando assim, aí daqui a pouco, caiu os dois e acabou, e foi assim que ele morreu. Depois ele voltou também, ninguém gosta de matar ninguém, né? Mas muito leitor criticou a morte dele, que esperavam uma morte mais zica da balada, né? Pô, Xerox, né? Ora, ora, ora. Eu acho que essa coisa da gente perceber, né, o Poirot tão com menos holofotes, assim, é tipo uma disputa que teve aí nos anos 70, se não me engano, sei lá, da Madonna e a Cyndi Lauper, tá ligado? Uhum. Hoje a Madonna, ela é muito mais popstar, ela é muito mais reconhecida, mas na época ali das duas, meio que a Cyndi Lauper nos Estados Unidos e tal, naquela época, ela conversava muito mais com a galera, ela tipo, tinha muito mais sucesso. Mas ao longo do tempo, o que foi pra mídia maior, o que continuou aí pra grande mídia foi a Madonna. Mesma coisa com Sherlock, que foi pro cinema, que foi pra adaptações de séries, etc. Depois tem essa questão também do patrimônio, dele ser patrimônio mundial, que todo mundo pode escrever qualquer coisa sobre ele, quiser misturar anjos e demônios com Sherlock Holmes, você pode. Ah, o Jô Soares escreveu, né, o Xangô de Baker Street, que se passa aqui no Brasil, Sherlock Holmes inventa a caipirinha. Exato. Ou seja, esse qualquer um pode fazer o que quiser mesmo, né? Voltando à vida dela, né? Em 1930, ela se casa novamente com o Max Mallowan, que ela conhece numa expedição, né? Ela é convidada por um arqueólogo muito respeitado para ir a uma expedição no Oriente Médio, aquela coisa bem Indiana Jones mesmo, né? De, sei lá, bater pedra, encontrar coisas raras, e ela sempre foi uma mulher que gostava muito de viajar e etc. Sempre gostou de coisas novas e coisas interessantes, né? E ela vai nessa expedição e lá ela conhece o Max e se casa com ele. E o Max foi um cara totalmente contrário do Archibald, né? Foi um cara super diferente, assim, super fiel pra começar, porque o outro era safado. Era um pouco mais novo do que ela, mas ele ajudou muito ela na escrita, né? Tanto que, meu, depois de 1930, nossa, ela vira um demônio aí da escrita. E, meu, eu queria ter metade da periodicidade que ela tem, tá ligado? Um terço, sei lá. Porque era um, dois livros por ano e, puta, a mulher era uma máquina. Que porra é essa? Acho que também muito dessa questão do ócio, né? Que a gente tem aí desde os gregos, etc. Que é a questão de você se dedicar só àquilo, né? Tipo, um cara que era estudioso, ele só era estudioso. Tipo, hoje em dia um cara que vai começar a escrever, ele não tem, tipo, não todos, né? Não dá pra generalizar. Mas a maioria, tipo, tem uma segunda profissão, né? Então, o cara não é professor, né? Eu concordo, é amor. Eu concordo. E realmente, no começo da vida dela, foi isso, né? A Agatha Christie não era nada além de uma escritora, ela não fazia outras profissões, etc. Fora ajudar na guerra, trabalhar na farmácia, lá no hospital e tal. Mas, cara, aqui ela ajudava pra caramba na expedição. Ela ajudava pra caramba, ela conseguia conciliar o trabalho na expedição com a escrita. E isso, meu, você tem que ter uma disciplina quase que oriental. É extremamente difícil. Mas aí eu acho que a relação era inversa. Tipo, de você... Ela era uma escritora, porque ela já tinha lançado outros livros, então aquela era a profissão dela. Então, além de ser escritora, ela ajudava no... Ali na parte de arqueológica. Sim, pode ser isso também, né? Mas mesmo assim, é foda. Pra você trabalhar o dia inteiro com de arqueologia e também escrever, não tinha nem mesa pra ela escrever. Teve um dia lá que ela pediu uma mesa e os caras falaram, não pode, não tem espaço. Tem que ter o que tem aí, acabou. E ela foi lá e comprou a porra da mesa e falou, eu vou escrever na mesa, que merda é essa? Ela era muito doida, né, cara? E a partir daí ela se consolidou realmente como uma escritora. E o que ela fazia, meu, era lançar livro. E foi livro pra cacete, um atrás do outro. Ela lançou praticamente um livro por ano. Teve ano que ela lançou dois, às vezes até mais por causa dos contos, né? Mas basicamente aí, ela lançou um livro por ano até o ano da morte dela, né? De 1930 até 76, ela morreu ou não? Isso mesmo, 1976, né? Então, em janeiro. Então, foi praticamente um livro por ano. É, cara, foi uma pauleira foda, né? E uma pessoa que escreveu tanto livro, né, com essa periodicidade, só Stephen King, hoje, né, atualmente. É. Não consigo imaginar outra pessoa que escreva livros com tanta periodicidade como ela. Sim, mas o Stephen King tem quantos já publicados? Não tenho noção. É, porque de ela, verdade, se eu não me engano, são muito. Mais de 80, mas não ela... é? Se juntar tudo. É, bem mais de 80. A Agatha tá no Guinness por conta disso, né? Como uma das escritoras que mais tem livros publicados. Sim, né? E peças também, né? Tem uma peça que ela escreveu lá, que é A Ratoeira, né? A Ratoeira era um conto de rádio, né? Lá no rádio tinha... era uma espécie de telenovela, né? Só que era muito simples, né? Era pouco rebuscado, assim, e tinha um final meio bosta. E era um conto de mistério, assim, desses esquemas que a Agatha Christie escreve. Aí ela pegou A Ratoeira, como era, escreveu por cima, fez um roteiro muito melhor, muito mais bem adaptado, e mandou aquele final que é característico da Agatha Christie. Que o bagulho vem e deixa todo mundo, what? Que porra é essa? Como assim? Não sei o quê, né? E aí, meu irmão, virou um boom. E essa peça tem uma curiosidade muito legal, que quando ela escreveu, ela também ia publicar o livro, né? Ela também ia publicar a obra, né? Só que como entrou no teatro, em 1952, ela falou assim, ah, então não faz sentido eu publicar, né, a obra, porque as pessoas vão saber o final. E ela falou, quando sair do teatro, vocês publicam o livro. O problema é que tá no teatro hoje, desde 1952, e entrou pro Guinness também como a peça de teatro mais longa da história, em cartaz, né? Então, tipo, pô, vou escrever um livro aqui, quando acabar a peça, você publica, né? Tipo, desculpa, moça, tá mais de 60 anos já no ar, e o negócio não sai nunca. Aliás, a peça tá desde 52. Então, tipo, imagina. Acho que não tem nem fã vivo dela dessa época que tá esperando o livro sair. É, cara, muito doido. E tem uma coisa maneira sobre a obra, A Ratoeira, que quando você assiste, né, pra quem aí for rico e for viajar lá pra Inglaterra e etc, quando você sai do teatro, tem um cara que tá vestido de policial e ele conversa com você e fala, você nunca revele o final, sabe? Nunca revele o final pra ninguém. Isso aqui é como se fosse um culto, sabe? É quase uma coisa mágica. Ninguém sabe o final e ninguém fala o final de A Ratoeira pra ninguém, sabe? Puta, eu acho isso tão foda, cara. Nos dias de hoje, né, onde informação e a fofoca tá spoiler, pra todo mundo. Né? Spoiler, né? Spoiler, todo lado. Eu acho isso muito louco, né? Pô, o bagulho consegue se manter fiel e tem muita gente mesmo do mundo inteiro que vai lá no teatro. Não é um teatro maravilhoso, gigantesco, mas é o teatro, né, cara? Tem todo um simbolismo ali por trás e a peça tá aí, rolando até hoje. Foda. Quem o senhor acha que eu mato? Um outro mafioso. Disse que foi a máfia. Estão sempre se matando com faca, pistola. Pra fechar, a gente vai falar de algumas obras aqui que a gente escolheu, né? Eu escolhi o Expresso do Oriente. Graças a Deus, a Kel também escolheu. Eu não consegui ler a tempo, então, Kel, vamos começar falando aqui do Expresso, depois as meninas falam dela. E você vai jogar aí o final na minha cara. Pá! Spoiler! O Expresso do Oriente, como o próprio nome diz, é uma história onde se passa dentro de um trem, né? O trem para na neve e acho muito legal a sinopse que a gente vê na internet, porque fala assim, sobre o que é o livro? O livro é sobre um trem que parou na neve. Tipo, what? Não é nada disso, tá ligado? Tem toda uma parada por trás, né? O livro é sobre o trem que parou na neve? Sim, né? Tem uma parte lá do trilho que não dá pra passar, eles param no meio do nada, mas o livro é sobre um assassinato que acontece dentro do trem, de uma forma super misteriosa, né? Tem uma cacetada de passageiros, que são mais de 18 personagens principais aí da história. É, são 12 mais o Poirot. São 12 mais o Poirot? É, e os funcionários do trem, se eu não me engano. São então, 12, acho tipo... que são mais de 18, né, com todo mundo. Porque todo mundo participa efetivamente, né? Tem uns funcionários que são até interrogados, né? Sim, sim. É, faz sentido, faz sentido. E aí acontece que o Poirot tem que ir lá pegar todas as evidências, ele vê o corpo esfaqueado, só que o corpo não soltou sangue. O foda é que, tipo, ele não tá, ele não foi para o trem para fazer este caso. Ele mandaram um telegrama pra ele, tipo, tava viajando pra ver alguma coisa, resolver um outro caso. Ele chegou no hotel que ele ia ficar uns dias pra dar um rolê, e fala, não, você precisa vir pra cá imediatamente, venha para Londres, etc. Aí o cara vira pra ele e fala assim, ah, essa época do ano tá frio? o trem é super de boa, cara. Você pode pegar aí o seu trem e voltar tranquilo. Só que ele chegou e o trem tava lotado, que já é um indício forte. Guardem isso na mente de vocês. E aí ele encontra um amigo dele, que era tipo o diretor da linha, e fala, não, a gente vai arranjar um espaço pra você no trem, porque eu sei que você precisa, você é foda, você, afinal de contas, você é o Poirote. Sim, o Poirote ele tá lá por acaso, né? Ele não foi lá, até porque não teria como ele chegar no trem, porque o trem parou lá na porra da montanha de gelo lá, não podia ir pra lugar nenhum. Não tinha como chegar, não tinha também como sair, né? Então ele tava por acaso. Mas o que acontece é que o assassinato foi super misterioso. Um monte de gente achando que o cara já tinha morrido. E aí depois deram as facadas pra disfarçar. E aí tem cachimbo no chão, tem janela aberta, mas não tem pegada na neve. Tem um monte de curiosidade, assim, que vai desenrolando a trama e ele vai interrogando as pessoas, né? Infelizmente eu não consegui chegar no final do livro. Eu parei numa parte que é quando aquela moça lá, tem uma senhora lá que é escandalosa pra caramba, encontra a faca cheia de sangue na bagagem dela, né? Página 120, mais ou menos. E ela acho vem... Acho que é senhora Herman, senhora Harris, alguma coisa assim. É, americana a faca, não sei o que. E aí eu parei de ler e eu tenho uma desconfiança de quem é o cara, mas antes da Kel falar, eu vou falar de quem é a desconfiança. E aí vocês três digam se eu tô perto ou não. Eu acho que o assassino é aquele cara que tá do lado do Poirote o tempo todo. Tem um cara que fica do lado dele, do Bok. O doutor ou não. O Monsieur Boku lá? Esse Boku aí, que é chato pra cacete. Eu acho que foi ele. Ah, mas ele é o dono da linha, né? E aí? Eu acho que foi ele. Será? E aí, tanto quem é o cara? Quem é o cara? Tem certeza? Mano. Quer chutar de novo? Não, eu vou nesse daí, vai. Eu vou errar, mas a Agatha Christie é a filha da puta mesmo. Vai lá. Cara, você não tem noção do que é o final desse livro. Você vai se arrepender muito de não ter terminado de ler. Eu vou terminar, mas a gente tá gravando, tem que falar, mano. Mano, eu lembro que o final as três que falar ao mesmo tempo. O final foi tão surpreendente que a gente vai falar as três. Tá todo mundo no vagão restaurante lá discutindo. Eu acho que foi fulano. Então, na verdade... E aí, tipo... Tomei um spoiler desgraçado agora, velho. E a senhora Harris? Ela era, na verdade... Puta que pariu, velho. É isso aí, senhoras e senhores. Vocês não ouviram, podia, né? Podia ter contado pra ele. Não, senhor. É, vou deixar vocês ele. Vocês não ouviram, mas eu tomei no meu cu aqui ao vivo. Pra todo o Brasil. Rafa, qual foi o livro que você escolheu aí? Eu escolhi O Segredo de Chimneys. O livro começa com o personagem principal, o nome dele é Anthony Cage. Ele trabalha como um guia turístico e um amigo dele procura ele para levar um manuscrito de uma biografia de um barão muito famoso. Levar de onde ele estava na África, ele tinha que levar para Londres. Só que quando ele chega em Londres, ele vê que aquilo não era só isso, que ele tinha levado umas cartas também que incriminavam uma pessoa da alta sociedade, que ele tinha que devolver para essa pessoa, porque era mentira, ou... Supunha-se que era mentira, né? E aí começa, tentam matá-lo, né? Aí ele vai atrás da história todinha pra saber por que que eles estavam tentando matá-lo, por que que não queria que publicasse essa biografia desse barão, né? E se a mulher que era remetente das cartas era inocente ou não. E isso tudo tinha a ver com a política da Herzoslováquia. Não, é difícil. Caraca, onde que fica a Herzoslováquia? Como é que é o nome? Herzoslováquia. Herzoslováquia. Caraca, será que é fictício? Sim, não sei, acho que não. Não é Eslováquia. Esse nome, né? Da minha... mas quando o livro foi escrito, né, às vezes chamava Herzoslováquia, né? Verdade, pode ser isso também. Mas o nome é Herzoslováquia. Tá aqui, nossa, eu peguei um livro aqui. Eu vou inventar muito quando eu ler esse livro aí, porque eu invento tudo. É Poirote. É tudo. Não, você precisa ver o nome. E pra piorar tudo, quando ele chega em Londres, esse a Herzoslováquia estava em crise, brigando, porque o povo não queria monarquia, mas a família real não queria abdicar. Para piorar a situação, o príncipe da Herzoslováquia é assassinado. Puta em Londres, na mesma casa onde estavam todos os personagens do filme, que eu não posso contar muito para vocês poderem ler, né? E esse Anthony Cage, ele vê a hora do assassinato, mas ele, aí ele vai atrás de saber quem. Aí tudo se liga no final, né? As cartas, o manuscrito da biografia do Barão, o assassinato do príncipe. Eu vou falar com vocês, eu terminei de ler ele ontem, eu comi esse livro. Porque eu ganhei ele de Amigo Oculto do Luiz e o Encontro com a Morte também, da atriz, que também é muito bom. E eu vou falar com vocês, eu peguei ele pra ler depois que o Febrini me convidou, eu falei assim, eu vou ler esse, que aí eu falo sobre ele. Aí peguei ele pra ler, demorei 3 dias pra ler ele. O final é assim, eu fiquei assim, ó. Não acredito. Eu não acredito nisso. Caraca, quem é o detetive nele, Rafa? Ele é um detetive de polícia, esse não tem nos outros livros, né? É o doutor... Esqueci o nome do homem. Rancho Cruz. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é sobre os detetives da Agatha, né? Esqueceu entre aspas, que tem muita coisa pra falar e o tempo é curto, né? Mas ela tem um monte, né? Ela tem a Miss Marple, que a Rafa falou no meio do programa. Ela tem o Poirot, que a gente falou. Ela tem Tommy Tuppence, que é uma dupla muito maneira de detetives que simplesmente falaram assim, eu quero ser detetive, vamos abrir uma agência aqui e já era nós. E saindo por aí, investigando. É muito maneiro e ela sempre cria esses personagens assim, né? Né? E como não podia faltar no livro, tem a personagem que é a Mulher Determinada, que é a viúva Virginia Revel, né, que no caso é a chantageada pelas cartas. Quem assassinou o príncipe foi... Puta aí, mano! Eu queria ser ouvinte nessa hora, cara. Não, mas eu não vou contar mais nada, por quê? Aí eu devia ter contado isso pra vocês, porque no começo do fio do livro, o Anthony... Entendeu? Beleza. Eu não vou falar os livros, não vou falar mais nada. Tá bom, tá ótimo. Então, vocês leiam o livro que é muito bom. É isso aí. E você, Pamela, qual livro que você escolheu aí pra falar? Bom, o livro que eu escolhi hoje é O Cadáver Atrás do Biombo. Esse livro é da Agatha. Ele é um jogo, praticamente, começado com... São 6 escritores e cada escritor ficou responsável por escrever um capítulo do livro. E a Agatha está dentro desses 6 autores, são 6 autores da época dela e todos escrevem romances policiais. O livro começa com o capítulo do Hughie Walpole, que ele também era um escritor da Nova Zelândia. E ele descreve uma família, um rapaz, o Wilfred, né? Wilfred Hope, ele chega para passar a tarde, né? O fim da noite, junto com a família da noiva dele. E ele se sente estranho. E aí, tipo, inicialmente ele só coloca isso. Quando chega o segundo capítulo e a Agatha entra, é possível ver toda a genialidade dela e o porquê ela se destacou tanto na época. Que ela coloca vários elementos, faz a coisa acontecer, e aí tem um biombo que o Wilfred, ele está se sentindo incomodado, ele sente que tem algo atrás do biombo e ele vai arrastar a poltrona dele. Quando ele arrasta a poltrona, ele vê um corpo gigante, assim, de uma pessoa muito grande, muito alta, corpulento, jogado e morto. Caraca. E aí na hora ele fala, teve um assassinato nessa casa, e tá todo mundo fazendo aquela cara blasé, sabe, do que você tá falando. E aí tem o pai, tem o cunhado, a noiva quando vê sai correndo chorar, e a mãe vai acalmar, e aí ninguém sabe. Quando os detetives da polícia chegam pra fazer as investigações, tudo indica, né, a história inteira indica que o culpado é o Wilfred. Só que chega um momento quando... Aí cada autor vai, tipo, dentro da sua linguagem, né, da forma, eles continuam escrevendo da mesma forma que escrevem nos seus próprios romances, e aí quando chega no final você fala, eu não acredito nisso, porque é uma coisa muito óbvia, e nenhum falou com o outro, então, tipo, quem desvenda a história, quem termina de escrever a história, é um padre, inclusive, vou pegar o nome dele aqui que eu não me recordo, é o padre Ronald Knox, e aí ele termina de escrever, ele dá o final pro livro, e aí eu fico pensando, eu não acredito nisso, como assim? E aí ele segue o jeito que ele escrevia, e, por isso que, e aí dá pra perceber muito bem a genialidade da gatinha triste, né? Porque ela coloca muitos elementos. Muito bem, e agora eu pergunto pra você, Pamela Domingues, quem é o assassino? Então, o assassino... Fogo de barulho! Ela enrolou o bisturi. Prova do crime. Oh, depois de usado? Eca. Depois de usado. Porque se mistura com carne. Pior que eu vou comer que carne moída daqui a pouco, velho. Everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how?